Achei que realmente era uma cidade interessante, com uma população muito simpática, pelo que eu estou a conhecer. Uma cidade também em desenvolvimento, em que cada vez mais as pessoas têm necessidade de tratar a visão, não é? Cada vez mais as pessoas têm necessidade disso, até porque de dia para dia temos muita exigência visual e pronto, achamos então que seria uma cidade a apostar e também para satisfazer as pessoas da Oliveira do Hospital. Multióticas é uma marca conhecida de todos. O que é que diferencia Multióticas de outras ofertas que já existem na cidade? Nós queremos marcar pela diferença e pela diferença, claro, num aspecto positivo, ou seja, satisfazer os clientes a 100%, tal como os nossos três pontos de satisfação o obrigam, e fazer com que nós possamos ter um serviço diário para as pessoas se deslocarem à nossa loja em qualquer dia. Quem vem a uma loja Multióticas, em concreto a Oliveira do Hospital, o que é que aqui encontra? Uma equipa para satisfazer o cliente, de forma a que as pessoas cheguem e consigam fazer tudo o que precisam, desde consultas, uma adaptação, ou seja, se a pessoa, por acaso, partir os óculos e no momento precisar de apenas trocar a armação, nós conseguimos fazê-lo na hora, porque temos oficina na loja. Vai encontrar também preços apelativos, nós temos um preço base bastante acessível e temos também produto que marca a diferença. Tem várias marcas, desde Exclusive Brands, Tommy Hilfiger, Gucci, Carrera, Ray-Ban, os óculos de sol também, variedíssimas marcas, tem um bocadinho de tudo. Para já tem sido uma semana muito boa, as pessoas, temos recebido muita gente, parece-me que as pessoas estão a gostar, e claro, para conhecer é só deslocarem-se cá. Nós estamos abertos todos os dias, das 9 até às 7h30, não temos interrupção para almoço. Ao sábado fazemos uma interrupção entre 1h e 3h e fechamos às 18h, ou seja, das 9h à 1h e à tarde das 3h às 6h. Consultas diárias sempre, a qualquer hora.